O primeiro demorou a pagar o seu boleto, o segundo deu o cano, o terceiro pegou o beco, o quarto teve o cartão clonado, mas a vontade que ele tinha de patrocinar o Jurassic Cast, adorava o Caveirinha, me patrocinou tão de repente que tocou nosso coração. E agora é nosso Patreon, te chamamos de patrão. Internet, peraí, rapidinho, antes de vocês começarem a escutar o programa, a gente tem um recado rapidão. Em novembro... Olha, o mês do meu aniversário. Olha o só. O meu, sabe de quem? De... Ele Morricone. Que nasceu no mesmo dia que eu. Na verdade, você nasceu... Não, ele que nasceu no mesmo dia que eu, porque eu sou mais estrela. É, verdade. Dia 7 de novembro... Isso. No Sebinho, Sebinho 406 Norte. Vamos Morri. Falar sobre 07 com o pessoal do Energizando. Exatamente, nossos amigos do Energizando. Eu adoro Energizando, sabe por quê? O estúdio deles é friaço, cara. É verdade, velho. É friaço, eu dou numa invejona quando eu vou lá, cara. É que fica nesse calor desgraçado, pingando. Às vezes minhas tetinhas ficam zoando quando eu vou gravar, né? E estamos então dia 7 de novembro para falar sobre 007 junto com o pessoal do Energizando no Sebinho 406 Norte. Tem mais detalhes aí no post. Mais detalhes. Eu morava lá, viu? Muito bem. Ei, acho lascado. Era só isso, interneticos. Fique agora com o maravilhoso Jurassic Cast. Calaveira, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Aí, ô tia, vê 3 porções de meio aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Jurassic Combo. Jurassic Combo. Jurassic Combo. Jurassic Combo. Jurassic Combo. Jurassic Combo. Ah. Internet, estamos aqui reunidos, aconchegados mais uma vez para mais um Jurassic Combo. Estou eu aqui com o Miotti. E aí, galera? A Marina Veloso, que já apareceu aqui com a gente no Quem Quer Ser Um Dinossauro, em vários outros Jurassic Casts. Ela perdida de moda, lembra? Exatamente. Hello, Jurassic Gatos. E Jurassic Gatos. Enfim, e sem mais delongas, eu chamei aqui uma conterrânea minha aqui da Grande Paraíba, como fala Thiago Maia, a Teenage Pepex Lorena. Vixe Maria. Vixe Maria mesmo. Olá, e aqui a primeira dama voltou. Olha só! Já chegou o chicote, você viu, né? Né? Chegou chegando. Quero ver o que você tá inventando, Yasmin. Puta que pariu. Não, e assim, eu pedi pro Leonardo chamar a primeira dama com um objetivo apenas, e não é ler os e-mails dos nossos ouvintes. E qual seria esse objetivo, Yasmin? Eu quero que ela, assim, conte, assim, só pra gente, finge que ninguém tá ouvindo, como foi que essa história começou. Vixi! Peraí, você quer saber que parte da história, né, mulher? Não, toda a história, mulher, desde 1968, que o Leonardo é velho, né? Aí ele contratou a tua mãe pra te conceber, escolheu até a cor do teu cabelo. Negócio super planejado. E aí, tu topa? O que você acha disso, hein, meu lar? É, vai fazer o quê? Se não fizer, eu vou falar que a gente é covarde, né? Não falar. Eu falo. Eu quiser, eu até começo. Eu já falo por que a gente tá junto hoje, porque começou tudo. Oh, por quê, Leonardo? Por quê? Então, como todo mundo sabe, eu recebo muitos ingressos de cinema. Sério? Tu conquistou a gata assim? Calma, calma. Escute. Te dou 3 ingressos. Foi a gata do brinde? Eu recebo muitos convites de cinema, né? E, assim, tava sobrando muito. Então eu comecei a ver ouvintes nossos pra, assim, dar ingresso mesmo, né? Mando pra pessoa, entro em contato e tudo. Só que eu pensei assim, pô, eu vou ver as gatinhas primeiro, né? Que me adicionaram. É, muito interesse seu. Não, não era interesse. Eu falei assim, pô, vê as gatinhas que me adicionaram e tudo, né? Aí a primeira que eu olhei foi uma tal de Niedja. Aí eu olhei assim... Porra, comecei a ver as fotos, né? Aí tem uma foto dela, que aquela foto ali me matou. Aí eu mandei uma mensagem pra ela pelo Facebook, oferecendo o ingresso. E mandei o ingresso pra ela. Beleza, ficou nisso. Rolou isso. E aí eu fiquei, né, esperando o ingresso. Aí ele mandou mensagem dizendo que tava muito doente e que tava sem conseguir mandar o ingresso, mas que quando ele pudesse, ele mandava. Aí nisso a gente começou a conversar. Foi aí que começou o negócio. Na maior inocência. Então pegou o menino na época, é, que ele tava doentinho. É, abalado. Aí ele perguntava como é que eu conheci o Jurassic Cast, aquele papo bem assim, né, de querer conhecer o fã. Aí a gente foi conversando. Mas foi sério, não tinha intenção nenhuma. Conhecer o fã. Quebrar ali a quarta barreira. Não, e aí um dia eu tive uma atitude que ele considera que foi muito ousada, que eu que dei em cima, que não fui. Pois sim. Porque eu adicionei ele no Skype. Ela me achou no Skype do nada. E já tinha recebido o ingresso. Nossa. Sabe? Já tinha recebido o ingresso. Que ousadia. E não tava se falando mais. Falei, pronto, entreguei o ingresso, beleza, é isso. Mas não, mas ela foi, entrou no Skype. E o que foi, qual foi a sua frase? Cadê meu ingresso? Não, já tinha recebido. Não. A frase era, podemos conversar por aqui, tá. Como ficar só com a conversa do ingresso? Podemos conversar mais pra se conhecer? Ah! Eu não falei assim, falou assim. Falei, não. Eu falei que eu preferia conversar pelo Skype que pelo Facebook. Não tinha problema falar por lá. E não ficar só com o contato do ingresso. Você falou isso pra mim. E aí a gente começou a conversar, né, isso já tinha 2 semanas, desde coisa do ingresso. E aí quando foi, sei lá, 2 semanas depois, eu falei que tava perto do meu aniversário e tinha teu casamento, né, Yasmin? Aí ele falou assim, quer que eu vá pra Fortaleza? Ali do lado, né? Bem pertinho, ali do lado. É, foi muito rápido. Foi assim, porque eu falei assim, eu não vou perder tempo dessa vez, né? Posso perder tempo, né? Porque vai que é ela. Pensei assim mesmo, sabe? Só que ela não tava nem aí pra mim. Esse que é o negócio. Ela tava assim, beleza. Tá, pode ser mais um ficante, não sei, ela pode ter pensado assim. Ai, que horror! Só que aconteceu uma coisa que você não falou. Antes de eu falar aqui, pra ir. Ah, conte. Sim. Vai, conta. Você, não, conta. Tá. A gente tava conversando, a gente tava se falando todo conta dia você. À noite. Não, conta. Diga você primeiro? Não, diga você primeiro. Foi tipo isso. Foi tipo isso, não, foi aí isso. Aí que aconteceu. Foi isso, né? Ficava o quê? A gente ficava no Skype até de madrugada. Nossa. E eu ficava com o iPad. Da hora que acordava até a hora de dormir. Isso, a gente ficava direto, era direto mesmo. Nossa senhora. O negócio tava feio. Aí eu deitei um dia, né? E dormi. Só que o Skype ficou ligado na nossa conversa. Sério, tu dormiu na cara da menina? Eita. Eu dormi. Aí, qual seria a lógica? Ela desligar, né? Não, aí ele tava caindo de sono, né? Falou, quem desliga? Eu desligo ou você desliga? Foi isso. Ai, gente, Chico, sério, né? Que psicopatia doida. Tava ligado no vídeo. No vídeo, eu tava dormindo você e ela ficou olhando me ele dormindo no vídeo. Não, gente, se ai, isso gente. Não é amor, eu não sei o que é. Fiquei um pouco tensa agora. Não, eu falei, você ficou olhando ele dormindo, tipo, pelo vídeo, ele dormindo a noite inteira lá. Sem fazer mais nada, só vendo ele dormir. A noite inteira não, porque eu tinha que dormir, mas senhor. Até umas 2 da manhã eu fiquei. É tipo o Big Brother, quando você deixa na TV ligado, assim, quando você compra o pay-per-view, né? Aí deixa lá, fica vendo o povo na casa dormir, é isso. Acho que ela ficou vendo o Miotti dormindo, assim, na casa. Tipo o Big Brother. Faz sentido. Não, tipo gente, Big sem Brother. Frescura. Isso aí é... Se não é algum tipo de atração, eu não sei o que é, não. É uma atração fatal, sacanagem. Gente, mas eu achava que tinha sido completamente diferente. Eu achava que ele tinha, sei lá, tu tinha visto um dica de sedução, viu ele mexendo no umbigo dele, ficou puta merda. Esse é o homem da minha vida. Não. É, eu imaginei algo desse tipo também. Eu não tinha imaginado que foi assim. Bom saber, né, gente? Olha, a gente vai conhecendo a história dos casais, né? Isso diz muito sobre as pessoas. Aí rolou a parte que eu conheço, né? Que Leonardo veio pra cá, vocês se encontraram, e aí... Foi, eu fui no aniversário dela. Meu casamento. Só que foi meio tenso essa minha ida pra lá, né? Pra ir. Né? Foi complicadíssimo, porque... Foi complicado. Tem o problemão da idade, né? Além disso, também tem o problemão de conhecer alguém pela internet. Uhum. Né? E os pais dela com muito medo disso. Né? Sempre tiveram medo disso. Né? Como todo mundo tem, né? Não é só o pai dela, né? Com razão, né, gente? Tem muito maluco nessa internet. Claro. Então, mas eu assim, eu fui, né? A gente meio que escondido. Meio escondido não, escondido mesmo. Fiquei na casa do Samuel. Ai, que coisa mais Romeu e Julieta. Fiquei na casa do Samuel, né? Meu amigo lá do Cabine do Tempo. E ele me emprestou o carro. Foi a melhor coisa que teve na época, né? Porque eu pude pegar ela em casa, né? Ela foi pra padaria perto da casa dela. Aí peguei ela lá e fomos pro cinema. Totalmente nervosas, né? Eu esperando. E ele passou direto e deu uma volta. E foi mal rodeio. E aí, quando se encontrou, foi aquela tremedeira de mão. Aquela... Sabe, aquele nervosismo. Eu não tentei beijar ela no começo. Não tentou. Já começou aí, eu não tentei. Tá, porque eu vi que ela tava muito nervosa. Foi, não que você não tivesse também, né? Eu tava, mas eu podia ter tentado te beijar. Miotti é um changement. Vocês acham que eu sou bruto ou não sou bruto, não? E aí a gente foi andando, foi conversando, foi dando aquela aliviada, e aí ele segurou minha mão. Ah. E aí foi quando realmente eu comecei a relaxar, eu também fico mais aliviado. Gato, eu já tinha tomado um frontal e ia ficar joia. Assim. Vai ficar bem relax, bem tranquilo. Chegamos no shopping, eu estacionei o carro. Né? Aí eu estacionei o carro, saí do carro. Ela saiu da porta, também saiu do lado dela. E ela falou assim: tá, agora chega, deixa eu te dar um beijo. Ela falou. Eita, não fui eu. Ela falou. É das minhas. Com certeza arrasou. É porque assim, eu desci. E eu fiquei fazendo hora ainda, sabe? Pra descer, aí eu desci. Aí eu fiquei esperando. E eu não sei o que, é que ele fazia tanto. Uhum. E eu fiquei, meu Deus. Ele... Aí quando ele saiu, eu fui agoniada. Eu disse, ai, chega. Chega de esperar. Aí peguei, abracei ele. E tipo... Já foi um abraço que virou um beijo e foi aquela coisa assim, tipo, mágica. Ai, que delícia, gente! É muito legal isso, porque relacionamentos que começam pela internet, ninguém nunca acha que vai passar disso, né? Porque, tipo, é diferente quando um casal que se conhece, é verdade, aí um tem que morar em outro lugar e tal. Você tem aquela história, você já tem... Você... E que sustenta a relação pela internet, né? Exatamente. Não, se me perguntar, sim... Eu sempre disse que relacionamento à distância dava errado. Sempre. Só que eu acho que dá errado quando você não conhece a outra pessoa, né? Você não viaja pra lá conhecer a pessoa e tal e não se comunica direito, né? É, porque um relacionamento à distância é como qualquer relacionamento. Tem que haver um compromisso. Isso. É, e hoje em dia também você tem a tecnologia que... O WhatsApp, você FaceTime, tudo assim que... A pessoa pode estar do outro lado do mundo que você tá perto, né? Meu namorado foi pra Coreia e eu conseguia conversar com ele todo dia, assim, entendeu? Não, e a gente já se falava de 8 horas da manhã até a hora de dormir. Ave Maria. Então, é aquela coisa, a gente já tinha muita confiança, uma ligação emocional muito forte. E o fato de se conhecer, né, pessoalmente, só fez expandir mais, né, os sentimentos. E aí que a gente tá junto hoje, né? Mais de um ano já. Um ano já? Um ano já. Sério? Sério. Gente, eu fico muito feliz de fazer parte desse negócio. Eu fiquei fazendo, como é que se diz? Ponto de encontro pra eles se encontrarem aqui em Fortaleza, porque o pai da garota não podia saber que ela tava saindo com um setentão. Não, mas aí vamos, aí o primeiro dia foi, a gente foi pro cinema e tudo. Vimos filme, não foi? Qual era o filme? É, Transcendência. A gente falou, na verdade, a gente pensou assim, vamos ver o pior filme que tá em cartaz. Pra ninguém precisar se concentrar. Não, e ainda fala assim, filme é bem doido. Que provavelmente a sala não esteja com muita gente, porque, né, pra não ficar aquela coisa chata, com as cadeiras lotadas, e tava com muita gente ainda assim, por mais que fosse um filme ruim, porque era Johnny Depp, né? E aí a gente... Eu não lembro de nada do filme, sinceramente. A gente não viu nada do filme. Mesmo, não teve como ver. Não teve como, não dava. Sabe, assim, quando a gente tava junto pelo Skype antes de se encontrar, eu já tinha certeza. Ela não, mas eu tinha, sabe? Eu sabia que quando a gente se encontrasse ia dar tudo certo, tudo que acontecesse com a gente ia dar certo, né? Mas na hora que aconteceu mesmo, que a gente comprovou. Foi. Ai, que bom, né? Porque às vezes você cria maior expectativa e aí você chega lá e você não tem química com a pessoa, né? Era esse o medo da gente. Tipo, você idealiza a pessoa, você idealiza a relação em si. A distância é uma beleza, mas quando você encontra, meio... Fué, né? Segundo dia... Chegou de viagem uma amiga minha do Rio Grande do Norte. Ah, isso mesmo. Porque o que acontece? Eu queria fazer uma... comemorar meu aniversário com meus amigos. Porque, tipo assim, alguns amigos meus tinham ido embora. Um foi pra Inglaterra, outro foi pra Alemanha. E eu meio que tava assim, né? Sem sair muito. Então eu quis fazer um aniversário pra chamar a galera. E nisso veio até uma amiga minha, uhum, do interior do Rio Grande do Norte. E ela veio só pro meu aniversário. Nossa. E aí que... quando foi no outro dia, a gente foi pro Dragão do Mar, que é tipo meu lugar favorito em Fortaleza. E as meninas devem estar enjoadas porque ela trabalha do lado, né? O que é o Dragão do Mar? Dragão do Mar é um centro de arte e cultura de Fortaleza. Não sei se é bebê daqui. Ah, tá. E tem o melhor pipoqueiro de Fortaleza, viu? E aí a gente saiu, foi andar um pouquinho, comeu alguma coisa, né? Mas não teve nada demais assim, porque eu tava com minha amiga, né? Era eu, Leonardo, minha amiga, segurando vela, né? Aí a gente foi pra casa do Samuel, né? Porque... eu tinha que deixar o carro lá. Aí depois o Samuel chegou, deixou a gente na casa dela. E ela foi, beleza. Aí até aí tava tudo ok. Dia seguinte foi o aniversário dela. Aí, só que assim, a gente não se viu o dia inteiro. A gente não se viu até a hora do jantar. Que a gente foi jantar numa pizzaria. E foi até o dia do jogo do Brasil. Brasil e Chile. Ai, como eu odeio Copa. Né? Pois é, foi um dia do Brasil e Chile. Eu fiquei a tarde inteira com o Samuel na praia. A gente viu o jogo na praia, esse negócio todo, né? Aí fomos, né? Fomos lá pro restaurante esperar. E foi só a gente, eu e o Samuel, né? E não foi mais ninguém. Sério, foi muito. Não apareceu frustrante. Nenhum amigo dela. Nenhum amigo. Sério, meu... mulher? No seu aniversário? Sério. Happy birthday! Happy birthday, baby! Ai, que triste. Nem a menina do Rio Grande do Norte? Não, ela foi, porque ela tava junto. Ninguém foi, porque foram assistir o jogo do Brasil. Caralho! Que já tinha passado. O jogo foi à tarde, o aniversário era hoje, mas ninguém foi. Opa, esse... devia estar todo mundo bebo já. Ah, né? Eu fiquei muito triste, ó, com essa parada, assim. Tadinha, gente. A bicha, não se faz isso, galera. Pois, marcaram em cima da hora. Teve até o Mozart, que foi um amigo nosso que foi... no dia que a gente se encontrou, ele foi pro cinema pra dar suporte. Caso acontecesse qualquer coisa, ele tava lá. Viu, gente? É assim que faz. Aí é brother. Amigos, quando suas amiguinhas vão se encontrar com caras na internet. Fiquem perto. É, eu acho que assim, brother que é brother, você primeiro, você verifica. É, você exatamente. Olha o perfil no Facebook, você dá aquela vasculhada. Você é sua amiga, né? E você fala, amiga, olha... então, o cara é tipo um senhor, né? Mas beleza. Ai, tá ligado que tu, ele vai morrer ajudo. Primeiro. Mesmo. Aí você... batendo na madeira, eu tô batendo na madeira aqui. Bate mesmo. Você tem a palavra secreta, porque aí se a amiga ficar em apuros, ela vai falar, ai, preciso de uma pipoca. E pipoca é a palavra secreta pra sair fora, entendeu? Aí você, já sai com o carro. Rola isso, assim. Mas eu acho que, né, você tem que dar o suporte. Agora, o aniversário da sua amiga. Dane-se com quem que ela tá. Você pode não ir com a cara do boy. É, mas é o aniversário com a cara, da, né, sua amiga. Da pessoa. Mas é o aniversário da sua amiga, gente. Por favor. Amigos. Amigos, por favor. Né? Gente, muito pois mal é, pais. Que não faça mais isso com o Lolo. Tu tinha que ter me chamado, Lorena. Eu levava aqui a Regional 3 todinha aí. A gente chamou, Yasmin. Cê, chamou? Você nem com esse papo, não. Eu tava fazendo o quê? Você não podia ir. Não lembro, você falou que não podia ir. Porque tu tava preparando o buffet do teu... Isso, da foi. Tua ah, é verdade. Ah, é. Foram naqueles 3 dias intermináveis isso. Que só fazia cozinhar. Pois é. Aí tá, aí foi, jantamos, tudo, né? Aí... Leonardo acordou um camarão. Eu bem tava vermelho. Passou o dia na praia. Nunca ouviu falar em sandal. Nunca ouviu falar em barra. Não, o que aconteceu? A gente ficou na praia, só que a gente ficou na barraquinha. Eu entrei uma vez na Você água e voltei, mas foi coisa mormaço. Rápida. Calma, deixa eu falar. Não, não foi por causa disso. O problema todo foi assistir o jogo lá no FIFA Fan Fest. Ah, daquela parada, aquela estrutura que fizeram, né? Foi, é isso que quebrou, que matou a gente. Aí eu e o Samuel, vermelhões lá. Dois camarões. Tava mesmo. Sim. Aí a gente tirou foto e tudo. Aí eu chamei o táxi, ela tinha que ir embora, né? E o Samuel foi embora, porque a gente tava de moto, né? Não tava com o carro dele. Aí ela foi pra casa. Arrasada, sem amigos, triste. Não triste, porque eu tava com a Leonardo, né? Ah, então. Ó, gente. E tava com minha melhor amiga de infância. É, ainda foi então... bom. Pra você ver quem é que te valoriza de verdade. Pois exclui é. O resto tudinho do Facebook. Tanto que eu saí de Brasília pra ir pro aniversário dela, olha aí. E eu jurando que tinha sido pai pra celebração da minha união. Mas... As verdades que a gente... Viu, Yasmin? Eu fui só um embuste. Né? Aí começa a borbulhar as verdades, né? Nessas horas. Um dia a gente descobre. Cheguei em casa e aí a mãe perguntou, me mostra todas as festas do seu aniversário super badalado, né? As fotos, né? Que você falou festa, fotos. É, eu falei o quê? As festas. Festas. Ah, tá. As fotos da festa, né? E como é que é? Como é que eu disse? E aí eu mostrei com a minha amiga, né? Aí ela, e o resto do povo? Pois é, né? Foi só o Leonardo Samuel. Então. E aí ela ficou com aquela cara. E o pior é que é, quem é Leonardo? Mas eles sabiam que eu vinha quem pra cá. Quem é Leonardo e quem é Samuel? Porque... Não, calma. Eles sabiam que eu tinha vindo pra cá. Ela sabia que conversava com a Lorena pela internet. Isso. Só que o que eu tinha dito é que ele tinha vindo pro seu casamento e que ele ia passar no meu aniversário, né? Já que tava por aqui. Sua mãe olhou a foto e falou assim, quem é este senhor aqui? Tá, então esse é o pai do Leonardo? Sacanagem. Então, pai. Ai, que horror. Gente, sacanagem, Miotti não é velho desse jeito não, tá? Por favor. E aí que no aniversário, né, o Leonardo me pediu um namoro sério, assim, não que a gente já não estivesse namorando, né, mas ele falou assim, ó, eu quero que você fale com seus pais, eu quero conhecer seus pais amanhã. É, meus planos era isso, eu ia conversar eu com ele. Eu acho eles. Justo explicar, né? Que ele é um homem direito. Também. Pois é. É. E aí, quando eu cheguei em casa, né? Teve essas coisas todas e eu fui contar pra mãe, né? E eu fui dormir com a minha amiga, me tranquei no quarto, tranquei a porta, que é uma coisa que eu não faço aqui em casa, que não existe porta trancada. E fiquei aquela coisa ignorando quando deu, tipo, 6 horas da manhã, ela batendo na porta, falando que tinha contato com meu pai, me chamando pra conversar, dizendo que eu tava proibida de ver o Leonardo. Foi, eu peguei essa parte. Porque é o seguinte, gente, quando o Leonardo veio pra cá, pai, pro aniversário da Lorena, e não pra ir pra celebração da minha união, ele veio ficar 2 semanas, 15 dias, né? Uma coisa assim. Não, foi não. Esse não, mês não, não. Não? Foi só uma semana mesmo. Só foi uma semana. Não, foi pouco então, tempo. Então quando foi que tu ficou aqui em casa? Foi da outra foi vez, Foi da outra, né? Segunda vez. Ah, então esquece. Eu tô confundindo tudo. Minha memória não é mais como antigamente. Depois a gente chega na segunda vez. Relaxa, depois a gente chega nela. E aí o que aconteceu? De manhã, eu fui com o Samuel no beisebol dele, que joga beisebol de manhã, no domingo. E o planejamento era o quê? Depois do beisebol, a gente voltava, ia almoçar, se arrumava, ia pegar a Lorena e ia pro casamento da Yasmin. Só que já de manhã, a Lorena me manda mensagem falando que... Uma mensagem grande falando que... Era um e-mail, não lembro. Falando que não queria mais... Não queria, não. Não podia mais me ver. tan, tan, aí foi aquele choque, foi terrível. Aí virou, né? Romeo e Julieta. Aí assim, eu ia até jogar com o Samuel, sabe? Mas eu não consegui, eu fiquei afastado lá do local. Você joga beisebol, Miotti? Só um parêntese aí. Eu joguei bete, né? Não, mas entre bete e beisebol... Ah, dá na mesma, pô. Ali era só ficar jogando um pro outro. Tem uma distância aí, né, meu amor? Deixa o Samuel escutar esse Samuel, por favor, pronuncie. O Miotti tá falando que jogar beisebol é a mesma coisa que bater a bola do bete. Bem... Voltando. Aí eu fiquei lá fora conversando com ela, tentando falar com ela e tudo, só que ela às vezes não conseguia me entender, às vezes podia falar comigo, às vezes não, tá tentando falar escondido e tudo, né? Aí eu fiquei desesperado, eu falei, pô, não acredito, né? Eu vim pra cá pra acontecer isso, né? Eu não acreditei que tinha rolado esse negócio. Aí eu falei, então você não vai comigo na Yasmin, né? Aí ela falou que não. Aí fomos pra Yasmin, né, eu dei uma acalmada e tudo, fomos pra Yasmin, relaxamos lá, chamei a Lorena pelo vídeo, né, consegui falar com ela cara rapidinho. Cara, tô inchada. Tá, porque acho que não tinha ninguém em casa na hora, aí até a Yasmin conheceu ela rapidinho também. Só que, o que aconteceu, no dia anterior, no dia do aniversário dela, eu entreguei meu pendrive pra ela. Isso. Pra ela botar a música que ela gostasse, pra gente, na segunda-feira, sair pra jantar. A nossa ideia era essa, a gente sair de... durante o dia, e à noite ia jantar. Então eu ia ficar escutando as músicas que ela gostasse. Falei, vamos lá, bota a música que quiser. Então meu pendrive ficou com ela. Só que meu pendrive é o único pendrive que eu tenho que eu uso muito ele, sabe? Aí eu falei com ela, tá, a gente não pode mais se ver, mas eu preciso do meu pendrive. Isso. E aí que eu passei a tarde toda copiando as músicas pro pendrive, mesmo sabendo, porque eu tinha que devolver o pendrive e eu queria deixar uma marca minha. Então eu fiz a playlist das minhas músicas, assim, né? Aí eu falei com ela assim, falei, ó, eu tô saindo da Yasmin agora, era de noite já, não lembro que horas, a gente vai passar aí, pede pra sua amiga descer com o pendrive, né, pede pra ela, que já que a gente vai poder se ver, pede pra ela descer, eu pego e vou embora, né. Eu só não vou embora antes pra Brasília, porque eu deveria até ir, porque não tem como, a passagem foi comprada pra terça, né. E isso era o domingo, né? Isso era domingo. Aí eu falei, então, é isso, né, não sei quem vai poder se despedir, pronto. Aí chegamos com o Samuel lá, eu mandei mensagem, falei, estou aqui, pode pedir pra ela descer. Sendo que nisso, meu pai tinha acabado de chegar em casa, meu pai foi o que mais proibiu, entendeu, de ver? Porque minha mãe tava meio em estado de choque ainda, ela não tava acreditando. Porque o que é que acontece? Eu tinha saído de um relacionamento há, tipo, muito pouco tempo, sei lá, um mês e meio antes. Terminei, já meio que uma semana depois comecei a conversar com o Leonardo. E foi muito rápido as coisas. E aí ela tava muito afetada. Gente, mas o negócio é porque, assim, às vezes você tava num relacionamento e já não tava bom há muito tempo. É verdade. Aí as pessoas, entendeu? Aí as pessoas acham que, assim, terminou uma semana, já tá... Gente, às vezes você tava infeliz há meses. É verdade. Não, o processo de luto, entre aspas, né, de um relacionamento e outro varia demais. Exatamente. Ninguém é nem obrigado a passar um mês trancado dentro de casa. E aí que... Só que eu não tinha contado para meus pais, né? Quando eu fui terminar essas coisas. Então eles ainda estavam nesse processo meio de choque. Porque era quase 4 anos que eu tava com outra pessoa. E aí é aquelas coisas que eles tinham muita confiança. E aí de repente chega um cara que eu conheci pela internet. Não sei o quê, né? E um miote, né? E aí a mãe viu o Dica Seduções. Né? Ah, sua mãe que viu. Aqui, a mãe dela assiste todos os vídeos do Joyce Cash. Ela viu todas as Dicas de Sedução e se amarra. Meu isso que é pior. Deus. Se amarra. É o primeiro vídeo, o Miotti com um bucho do lado de fora. Aí ela, não, minha filha, nunca. A sogra devia estar assim, gente, esse homem é um tarado. O que, que ele vai fazer com a minha filha? Vai botar esse dedo no umbigo e ficar olhando pra ela. Cara. Ai, que horror. Minha filha, eu criei a bichinha. Minha filha, você não tá vendo esse homem? Ele só vai te usar. Você não tá vendo esse homem com essa cueca bizarra? Esse dedo no umbigo, gente. Não, e aí, beleza, né? E aí meu pai acabou de chegar e tava aquela cara fechada, né? Com raiva e tal, não sei o quê. Só que o Leonardo disse que chegou. E aí bateu a louca, né? Assim. E eu desci. E eu que fui entregar o pendrive. E o portão da de casa é muito lado. Então eu saí andando, passei pelo meu pai, peguei a chave de casa e fui abrir as portas, os portões. Determinada. Super determinada. E ele gritando, o que, é que você vai fazer? Não sei o quê. Eu desci. E aí eu fui lá. Não, porque assim, eu tava dentro do carro, né? Esperando a amiga dela descer. Falando com o Samuel. Na hora que ela abre a porta e eu vejo quem era que tava na porta ali, eu falei, Samuel, olha quem desceu. Aí eu saí do carro, fui, peguei o pendrive, a gente se abraçou, assim, meio que se despediu de mim, e voltei pro carro. Falei, ela falou assim, ah, meu pai pode aparecer aqui. Aí ela foi e foi subindo, fechou a porta e foi subindo. E eu fui entrando no carro e escutei um grito. Só que eu não percebi o que que era na hora. Porque não foi bem na hora que eu entrei no carro e fechei a porta. Né? Aí fui embora. Aí depois ela me contou o que que foi. Porque eu desci, eu fui lá, e aqui dá pra ver quem tá embaixo, né? E eu peguei, abracei o Leonardo, dei um beijo nele, disse tchau e falei, Leonardo, meu pai gritou, ai, isso ok. Eu, Leonardo, vai embora, e eu gritando, vai embora, pelo amor de Deus. E aí ele foi pro carro todo assim, atordoado, assim, entendeu o que tava acontecendo. E aí quando eu voltei foi aquela confusão, a confusão do ano, assim. O bafulê. Muito pior do que a gente tinha tido antes, e aí eu tive que mandei meu planar dizendo que a gente não tinha que terminar, que não podia mais. E aí teve uma noite de choradeira minha, a gente conversando pelo Skype, em prantos, minha amiga dormindo aqui, eu chorando. Gente, essa amiga, acho que uma hora ela pensou, meu irmão, que hora pra viajar, não é, né? Não, mas eu acho que ela passou, tipo assim, pelo menos eu tô aqui, né? Porque senão a pobre da Lorena ia estar sozinha. Essa é brother. Não, gente, mas é que vocês não estão entendendo. Eu não vi essa amiga, tipo, uns 6 anos. Vocês estavam há 6 anos sem se ver. A gata chega no meio do olho do furacão. Né? Essa é muito brother, cara. Mas eu achava que a gente ia ver filmes da Disney e comer brigadeiro. Que é isso? Eu achei que eu ia desabafar. Eu tirei férias pra ficar tranquila, pra desabafar. Chegou aqui, chega a bicha, esqueceu de tudo, né? Amiga, um recado pra você. Você é muito amiga, ó. Hashtag com certeza. Micariele, um beijo. Se garantiu. É, essa bichinha aí, vou te contar, hein? Não, Lorena, o pior que era o seguinte, tipo, o Miotti quando voltou, eu lembro que acho que eu tava de férias na época, e ele foi me contar as histórias todas. Teve um dia que eu acho que a gente foi no CCBB, uma coisa assim, e ele foi me contar, e eu ficava assim, Miotti, você tem certeza, Miotti? Eu não desisti, eu não fui embora. Ela falou pra desistir, mas eu falei com ela na hora que a gente tava conversando pelo Skype, eu falei, eu só vou desistir se você falar pra mim agora, vai embora e não quero mais te ver. E ela não conseguiu falar isso. Ai, gente, que drão. Tô quase chorando aqui. Só que a gente ficou conversando e tudo, só que a gente foi e falou, vamos dormir, vamos descansar e tudo. E vamos ver como é que fica, né? Foi o que a gente combinou. Vamos ver. E eu mandei, e outra coisa, quando eu cheguei em Brasília, não foi em Brasília, eu fui ainda em Fortaleza. Eu mandei um e-mail pra mãe dela. Foi. Explicando foi, tudo. É verdade, eu sei. Eu mandei um e-mail falando tudo, falando como é que eu era, esse negócio todo, como é que a gente conheceu, esse negócio todo. Falei um monte de coisa. Né, mandei pro e-mail da Lorena, a Lorena mostrou pra mãe dela. Você falou, eu não sou aquela pessoa que fica com o dedo no umbigo. É, aquilo ali é uma caricatura. Isso, da minha eu pessoa. Eu não sou um tarado com o dedo no umbigo. Eu sou sério, eu tenho posses. Tenho posses. Eu gosto dos animais. Ah, eu gente. Reciclo. Eu compro tomates orgânicos. Eu separo lixo. Enfim. São foda, porra. Deixa eu falar. Na segunda-feira, né? Eu acordei muito mal e tudo. E não tinha nada pra fazer. O Samuel foi trabalhar. E o que era o meu planejamento era o quê? Pegar a Lorena e sair. Era o que eu tava planejando. Só que não tinha mais o que fazer. Até quarta-feira, sabe? Aí eu pensei o quê? Pô, vou ver se pelo menos almoçar com a Yasmin, né? Aí eu mandei mensagem pra Yasmin, não atendeu, liguei, aí até que ela atendeu. Eu falei, não, tô em casa. Eu falei, posso ir pra aí? Aí ela liberou, vem pra cá. Aí eu fui pra casa dela, né? E fiquei lá assim, fiquei a tarde inteira com ela. O meu alívio foi ficar com a Yasmin. A Yasmin, tá sacaneando que eu fui aí por causa da Lorena só? Se não fosse você nesse dia... Eu não sei o que ia ser. Olha. Sabe, porque foi foda. Tá vendo? Você foi amiga do outro lado. Você, né, tinha casado e tal, não sei o que, mas você aguentou. Aí, quando eu fui lá pelas tantas, o Miotti me ligou e disse assim, cara, eu tô precisando conversar. Eu não sei o que é que eu vou fazer aqui. Porque ele tava sozinho numa casa que ele não conhecia ninguém, né? Aí, nisso, o Miotti arrasado, muito. Arrasado. Muito. Aí ele saiu, a gente almoçou, pobre, a gente saiu, foi fazer outras coisas, né? Até que a Lorena falou que a mãe dela acalmou. Botou 3 gotinhas de Rivotril na água da mãe, né, gente? Tinha ficou boazinha, né? E aí que a gente fez um acordo. Olha que acordo, pelo amor de Deus. Ela chegou e falou assim, ó, eu não quero que vocês falem mais. Arrasada. deprimida. E teu pai, só que já que você gosta muito dele, ele disse que te ama, sei lá. Só que seu pai vai investigar ele na justiça. Sério? Pra saber quem ele é. Ai, gente. Caralho, imagina a justa causa que ela leva. Né? E aí, se ele não tiver nada contra ele, e você realmente quiser isso, vocês voltam a se falar. Só que é claro que a gente ficou falando escondido. Gente, mas que reputação, só porque o menino é da internet, gente. Mas rapaz, mas tem, não é, tem tanta gente isso. que você conhece por aí na balada, no colégio, cara boa, você vai ver. Não, pera ainda, é porque tem que ter todo o negócio. A Lorena é uma menina ainda, eu gente. Sei. Ela nunca saiu da casa dos pais dela, uhum. é uma relação deles bem protetora, eles são religiosos e tal, uhum. não sei o que, rola essa estranheza. Eu tinha acabado de fazer 19 anos, pois é. Ou seja... Ai, gente, eu com 19 anos eu era tão porra louca. Coitada da minha mãe. Mãe, desculpa. Desculpa, mãe. Eu também, gente. Ave Maria, não sei nem como é que eu passei em alguma faculdade. Bebidas. Dos meus 17 até os meus 19 anos, eu estava bêbada. Nossa senhora. Não, e eu nunca fui de sair de casa, não sou de beber, nunca fui pra uma festa, nunca virei uma noite fora de casa. Pois é, que bom. Muito bem. É, aí a coisa errada, que ela, errada muito entre aspas, viu gente? Mas a coisa errada que ela resolve fazer é logo o quê? Se relacionar com o senhor. Pegar um boy de outro estado, pois é. Eu falo, não, mas eu falo do Miote, eu tenho 34. Teve um dia que eu desci com a cachorra, aí chegou um menininho pra mim, senhora, senhora. Aí eu virei assim, o menino, ai desculpa, achei que a senhora era cega. Eu tava de óculos. E tipo, eu falei, gente, um poodle sendo cão guia. Olha só que beleza, tá fudido, né? Mas, ok. Ai, pois eu adoro. Veio o moço d'água, trocar água, né, do garrafão. Aí ele, dona Yasmin, com licença. Opa, meu filho, pode entrar. Dona. Ai. Ai, seu marido está... Não, não, não. É só você que vai trocar a vez. O dia que você for chamada de senhora, Lorena, você vai entender. Sing out this song and I'll be there by your side. Por favor, vai, resume. É, seu pai investigou Miote aí? Não investigou nada. Claro que não, era só ameaça, era pra eu não falar. Porque a ideia era assim, você não fala com ele até seu pai investigar. Só que ele não investigou. E aí eu ia ficar esperando. Não tem o que investigar, não tem por que investigar, nem como investigar. É. Já tinha isso, né? O meu pai investigou, meu marido. Que ele é da polícia, ele tem os acessos. Gente, ninguém nunca fez isso comigo. Acho que eu só peguei com cara de bocó, de bonzinho, assim, porque... Não, é porque o Calvin, ele tinha uma tatuagem de presidiário. Ele só trabalhava, ele não fazia faculdade. E ele tinha 32 piercings na cara, assim. Não era... A minha avó tomou logo um susto, assim, no coração. Meu Jesus, que moleque é esse? Aí ligou logo pro meu pai, fez um fuá. Gente, essas coisas de relacionamento mesmo. Foi. Aí eu fiquei falando, conversando com ele escondido. E aí, mais ou menos metade do mês de julho, eu fui pra Minas Gerais e fazer escala em Brasília. Não, mas antes sua mãe sabia quem já tava se falando. Suspeitava, porque eu só fui contar que a gente realmente se falava quando foi pra ir pra Minas. Porque eu falei, mãe, ó, a gente tá se falando, você já tá desconfiando mesmo, e eu quero encontrar com ele no aeroporto. Ponto. E a gente ia se encontrar, não tô nem aí. Eu ia parar aqui em Brasília e a gente foi se encontrar. Foi o dia do 7-1. Isso, foi o dia do 7-1. Ai, credo. Foi bem na hora que tava rolando o 7-1. Ai, exatamente. Gente. Esse dia eu nunca vou esquecer, cara. Tive que trocar uma campanha inteirinha no dia seguinte. Que ódio. Sorte no jogo, azar no amor. Aí nesse dia foi o contrário. Foi o contrário, exatamente. Muito bem. O Brasil tomou um coco pra eles dois darem certo. Foi bem na hora, tava 4-0 quando a gente se encontrou. Uma coisa assim, né? Aí ela chegou, foi assim, a mãe dela sabia que a mãe dela vinha. Eu falei, ó. Viu que ele não é um psicopata. Foi, eu pedi desculpa pra mãe dela do que aconteceu, que esse negócio todo, né? Aí ela conversou comigo e tudo. Uhum. E depois ela, assim, a mãe dela meio que, tá bom agora se namorar. Foi isso que aconteceu mesmo, sabe? A gente foi pro canto lá e ficamos juntos, até o tempo que podia, né? E aí ficamos escondidos do meu pai, ainda, um tempão. Só que ele também suspeitava. Papai não é idiota, né? Papai sabe muito bem das coisas da vida, né? Chegou num ponto que eu não precisei contar nada, ninguém falou nada. Decidi de ir, o Leonardo veio pra cá em fevereiro. Foi, aí eu voltei em fevereiro, né? Passou 2 semanas aqui. Não, pois é, então vamos lá. Foi a reviravolta, gente, a reviravolta. Com certeza. Isso. Cheguei à noite. Aí o Samuel me pegou, fomos pra casa dele, aí ele teve que sair cedo no dia seguinte, né? Aí eu já fui pra casa da Yasmin. Aí depois, logo depois eu fui pra casa da Lorena. Já tinha até o almoço pra mim, não sei, a mãe dela fez almoço pra mim, essa coisa toda. E o pai dela não tava em casa. E eu fiquei lá até a hora que ele chegar, porque eu tinha que conversar com ele. Eu tinha que me mostrar pra ele tudo. Aí ele chegou, conversou rapidinho, também não tinha o que conversar, né? Porque foi a primeira vez que viu, falou rapidinho, falou o negócio do gato ali e tudo. E pronto. Ali foi a selou que a gente tava namorando mesmo, pra ele. Que não tinha mais o negócio de ficar escondido. Chega de esconder. Então a partir daquele momento foi isso. Aí a gente saiu, eu ficava lá direto, a gente via filme e tudo, com os pais dela lá e tudo, e pronto. Ah, foi nessa época que tu gastou milhões de reais de táxi quando tinha o metrô parado. Isso mesmo, o metrô da frente da casa dela, da sua também, né? Que você não sabia. É. Não sabia, é. Não sabia a nem que tinha o metrô, gente. Eu tinha vontade de me mudar. Mora do lado do metrô e não sabia que existia metrô. Do lado do metrô eu não sabia. Não sabia! Pra mim, metrô em Fortaleza era mito. Mas aí, beleza, aí foi, aí ficou. Eu dormi 2 dias na casa dela, né? Tudo bem, o pai dela não tava em casa, né? Mas dormiu na minha casa, quem diria, hein? Foi, assim. As coisas foram assim tão rápidas que as coisas ficaram boas, né? Foram tão rápidas que a gente ficou surpreso. Até a Yasmin mesmo falou: pô, que coisa, como é que pode, né? Depois do que aconteceu, as coisas se reviram a volta toda. Mas foi que eu não disse, de tempo ao tempo, que as coisas mudam. Deu um espaço, deu um negócio. Eu disse. Sim, aí é isso, porque ele saiu de ficar direto lá em casa, ficar ficar na casa do Samuel e se encontrar escondido, pra ficar lá em casa e se ver de dia e voltar à noite, pra ir dormir na casa dela, porque dessa última vez que tu veio agora pro casamento do Torinho, você ficou direto lá. Eu fiquei na casa dela o tempo inteiro. Não, mas antes disso, não, aí tem que contar uma coisa. O que aconteceu, que é muito importante isso. Voltei ao Brasil em fevereiro, depois do que aconteceu tudo, né? Voltei, já tava tudo normal, os pais dela não conheceram, esse negócio todo. Um tempo depois, o pai dela quis falar comigo no Skype, porque ele estava vindo para Brasília e precisava da minha ajuda. Começou o meu genro artista. Ah, é? O meu genro artista começou ali, né? Porque ele começou com o xiririca, essas coisas todas. Eu passei uma tarde inteira com ele. Meu genro é um artista. Almoçamos junto, ele pagou o almoço pra mim. Que reviravolta. Depois que ele me ameaçou de morte, aí depois agora é o melhor amigo. BBF. Ah, mas se coloca no lugar do cara eu também. Eu sei, mas assim, mas ela mesmo falou que os namorados que ela teve, ele não gostava de nenhum. A gente, pai é assim, entendeu? É, pai, é assim. Nossa, minha avó, porque minha avó já não gostava do Calvin, né? Ela só foi gostar do Calvin depois de muito tempo. Aí eu dormia lá na casa dele e ela odiava, porque eu nunca tinha feito isso com namorado nenhum. Aí meu pai veio pra cá. Meu pai também não sabia que eu tinha essas atividades sexuais tão loucas, entendeu? Aliás, meu pai não sabia que eu tinha atividades sexuais, ponto. Gata, até você ficar velha, eles não precisam saber, eles vão achar que não tem nada acontecendo. É desse jeito. Aí, tipo, onde é que tá Yasmin? Ligou à noite, né? Ah, tá lá dormindo o namorado. Pronto, fiquei 1 ano de castigo. Assim, simples assim. É, então foi isso. Quem nunca se envolveu com um homem mais velho? Conta aí você a sua experiência. Você ouvinte que já namorou pela internet, pode compartilhar também. A gente tá louca pra saber se você já pegou um cara mais velho, se você já conheceu alguém pra internet. Se não deu, se foi um psicopata, se tipo assim, você achava que era Jéssica, mas na verdade era um gordo chamado Fernando que você conheceu no LOL. Ai, credo. E é isso aí. É tão doce esse teu olhar, envolvente é o teu amor. Por isso quero que a fortuna que me brinda com a doçura desse tílio e dessa paz perdure sempre aquecendo nosso ninho. e que me queiras cada dia mais e mais, e que me queiras cada dia mais e mais. Então vamos lá, né, gente? Depois dessa história de amor lasciva, cheia de altos e baixos, eu acho que tá na hora da gente ler os e-mails, né não? Eu vou começar com um e-mail aqui, que é uma segunda parte do e-mail que foi lido no Jurassic Combo passado. É um e-mail do Augusto César. Ele é meio grandinho, mas eu preciso ler ele. Boa noite. Após o cast sobre Rock e o Lutador, resolvi escutar logo na sequência o episódio sobre o segundo filme. Acabei ouvindo gradativamente os demais programas sobre Rock 3, Rock 4 e concluí assim a quadrilogia Rock. O que aconteceu? Ele reclamou no programa passado, no e-mail que ele mandou, sei, reclamando do programa sobre Falcão. Ah, eu lembro desse cara. Tá? Aí eu falei pra ele ler o Rock, Sim. Ele escutar o Rock, ele escutou, gostou muito e tudo. Tá. Vamos lá o que ele falou. Sobre Rock 4, não tinha percebido essa ausência da trilha sonora original do Bill Conti, presente nos filmes anteriores. Quando assisti ao filme, senti algo diferente no ar entre ele e os outros da série, mas nunca soube do que se tratava. Realmente, a nova trilha sonora mais pop e comercial deu ao filme uma essência de videoclipe, a moda crescente da época. Ainda Rock 4, discordo da opinião de que o filme não é bom, de que afundou a franquia, etc. Pelo contrário, na época do lançamento dos cinemas, aconteceu febre semelhante à Rambo Mania, decorrente de Rambo 2 A Missão. Stallone já famoso, muito mais evidência ficou aparecendo em foto ao lado do então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e servindo de garoto de propaganda da ostensiva política externa dos Estados Unidos contra a ideologia comunista durante a Guerra Fria polarizada entre Estados Unidos e União Soviética. O tom de galhofa e achincalhamento que matou o Jurassic Park 103, aí, ele insiste com essa porra, porque eu acho que ele até agora não entendeu a proposta. Todo mundo tem direito à opinião. É, não, mas calma, olha só entender. Já pode ser notado em algumas passagens desse cast. Não sei se é porque o filme não é apreciado por alguns dos membros do Jurassic Cast ou outro motivo qualquer. Chegaram a falar expressões obscenas da pior qualidade, dizendo que enviar a P na boca da Bridget Nielsen, comprometendo toda a audição do cast por tamanho e propriedade. E falta de respeito com quem está ouvindo, já que temos pessoas de todas as idades em contato com esse material. Sem contar que esse tipo de expressão macula o podcast, tornando banal e com características de bagunça, desorganização e total desserviço a quem possa ouvi-lo, em qualquer parte do mundo. No mais é só. PS, escrevi o que estava sentindo. Alguns podcasts dizem que seus programas. Escrevam para nós, nos dê o seu feedback. É importante para nós. Escreva mesmo se for para meter o pau. Pois bem, não escrevi para meter o pau ou para menosprezar o cast e todo o trabalho de vocês ou qualquer outra equipe. Esse não foi o meu objetivo. Escrevi para relatar a impressão sincera minha sobre os episódios, mostrando o que gostei e não gostei, como simplesmente. Meu real objetivo, esse sim, é tentar melhorar o programa com minha opinião, para que ele se torne cada vez melhor e mais interessante, como deve ser o verdadeiro podcast. Agora sim, valeu. O que acontece, gente, que eu percebi nesse meio dele, ele só escutou esses 4 programas. Ele escutou Falcão e os 4 Rocks. Ele não ouviu os outros. Porque interessou pra ele, porque ele deve ser fã do Stallone. Ele, primeira coisa que todo, se você é ouvinte novo, o primeiro podcast que você tá escutando é esse Jurassic Combo, você quer escutar o Jurassic Cast, quer conhecer? Vai pro número 1 e faz a maratona. Faz a maratona, porque você vai saber que é o Jurassic Cast. É a melhor. É verdade. E qual é a nossa vibe, entendeu? Eu entendo que ele queira melhorar a gente como um programa. É lógico, a gente sempre quer melhorar. A gente sempre quer melhorar mesmo, que a gente faz e a gente estuda, a gente batalha, a gente vai atrás sempre pra melhorar. Mas é, a nossa vibe é falar palavrão mesmo. E o que seria do Jurassic Cast sem um calaveira mandando todo mundo pra puta que pariu, ou, enfim, comendo a mãe do ouvinte alheio. É, engraçado que isso é o que geralmente mais atrai os ouvintes, porque tem essa brincadeira, são episódios que caem na graça do público. Então, o que eu entendo é que esse cara tá buscando um programa, assim, com uma pegada um pouco mais séria, mais respeitosa, com alguns temas, algo talvez de mais discussão, que não é todo o episódio que o Jurassic Cast oferece. Não é todo episódio que trata seriamente. É o formato do programa. O formato do programa é esse, né? Com os personagens dessa forma, assim. Então, o pessoal fala palavrão... Enfim. É escrachado mesmo. Às vezes pode incomodar um pouco alguns, mas eu concordo. Eu acho que ele precisa ouvir os outros também para poder entender um pouco do formato. Às vezes, nesse caso específico dele, do Augusto, o formato em si do programa do Jurassic Cast pode ser que não agrade a ele, assim, especificamente, né? É, mas ele precisaria escutar os outros, esse que é o problema. É, eu acho. Talvez se você escutar os outros e tipo assim, ah, é, o Calaveira é desse jeito, o Miotti é desse jeito, o Brunão é desse jeito, você vai continuar agregando muito conteúdo sobre filmes, porque é, esse é o forte do Jurassic Cast, entendeu? É realmente agregar, mas é tipo na nossa vibe. escrachada e tal. Gente, eu entrei nesse programa revelando até a cor dos cabelos da minha priquita, gente. Isso foi. Mas ó, vou revelar o meu caso. É a primeira vez que eu vi o Jurassic Cast, eu não gostei. E eu vi uns 2, 3 episódios, não gostei, não voltei pra ouvir, ouvi só o Vale a Pena ou da Pena. E olhe lá, que eu deixava assinado que eu não pensei nos podcasts. E aí um dia eu ouvi falando que o Jurassic Cast estava com vídeo, que não sei o que, e eu decidi dar uma segunda chance. E foi nessa segunda chance que eu me apaixonei de vez pelo programa, que eu entendi, que eu peguei o espírito, que eu entrei na vibe do Jurassic Cast. Então, às vezes, é você achar aquele programa que casa mais com sua personalidade, você se identificar com os apresentadores. E aí tem algumas coisas que você precisa deixar meio de lado. Se você se incomoda com palavrões, é um pouco complicado. Mas é assim o programa. Tem a parte séria, mas no geral é um programa de cinema com uma base muito forte de humor. E a gente é conteúdo explícito no iTunes. Daí tu tira, né? Eu vou pedir pra ele, eu vou mandar um e-mail pra ele, porque eu tenho certeza que ele não tá escutando esse programa porque não tem falando sobre Stallone. Eu tenho certeza. Ele vai escutar porque eu mandei um e-mail. Né? Então ele vou pedir pra escutar o anterior, que a gente falou sobre o e-mail dele, e escutar isso também. Se ele quiser, escuta do começo. Se não quiser. Tá? Pra saber o que é. Se não quiser, não posso fazer nada. Nosso jeito é assim, né? Teria que se acostumar, não posso fazer nada mesmo. Né? Já são 4 anos para vocês. De coração, eu agradeço que você queira que a gente melhore. A gente sempre quer melhorar também, mas deixar de fazer o que a gente faz, o que a gente acredita, também é complicado. Sou Zeca Bonotto, de Criciúma, Santa Catarina, professor de física e estudante de engenharia química. Ninguém perguntou, ha? Mas sempre que escuto os e-mails, é nome e o que a pessoa faz. Acompanho o cast há alguns meses. Estive escutando o Jurassic Combo. Ri muito. Caramba, que coisa deprimente. Ha, ha, ha, ruê, ruê, ruê. Galera com uma carência do tamanho de um boi. Ruá, ruá, ruá. Primeiro veio o e-mail de um garoto falando sobre o filme Falcão, o de quebra de braço. É, o Augusto. Meu Deus, como pode aguentar ficar ofendidinho com um podcast de filme humor? A proposta do Jurassic Cast é esta, caramba! Bom, então o Miguxo começa a falar sobre a parte deprimente do protagonista. Caramba, ok, que ele tenha se identificado, beleza. Mas isso não é motivo para fazer um podcast com essas coisas deprimentes. Cito o que aconteceu comigo ao ver o podcast. Tem uma porrada de filmes que nunca tinha visto. Exemplo, Hércules com Ampola Man. Fui ver para conferir as piadas que faziam. É uma loucura, chega a ser torturante a bagaceira que é o filme, mas ok. Agora imagina se eu fosse falar que o Bomba Man estava passando por dificuldades por ser um imigrante nos Estados Unidos. É o Hércules em Nova York, ele fez referência, né? É isso. É, era Bombaman que estava passando por dificuldades para um imigrante dos Estados Unidos. Era um garoto pobre. Pô, todos somos ou fomos garotos pobres, entre aspas. Seja questão financeira ou intelectual e emocional, como alguns. O que eu notei é que vocês dão abertura para o povo. E eles vão entupindo de crítica. De crítica FDP. Pois sempre haverá alguma coisa para melhorar e mesmo assim alguns iriam comentar que o microfone tem que ser da marca tal, pois o chiado da frequência 440 Hz me tira a concentração, o corte nos vídeos deixa-me perdido, é a sombra do corpo de caipirinha da Melina no teclado me irrita, o apelido Calaveira me lembra caveira, que me lembra um morte... E eu lembro do meu poodle e fico deprimido. Caralho! O programa é filme com humor, do grego humus, igual merda. Ou a, or, mesmo porque não pensei em algo inteligente. Tá aí, gente. Vai continuar, vai lá. Tá interessante. Tá engraçado. O latinho dele é sensacional. É ótimo, né? Caralho, humor do grego humus. Humus, gente, que é igual a merda. E o or, a merda, né? Tá. Isso tudo deixa bem evidente que as pessoas querem fazer parte do programa como se os defeitos, entre aspas, que eles apontaram só fossem resolvidos se eles fossem parte do programa. Tanto que sempre acaba com uma deixa marota do tipo, qualquer coisa posso ajudar, ou tenho grande conhecimento sobre o assunto e posso dar algumas dicas. Ha, ha, ha, ha, ha. Faz o seu podcast, é a melhor coisa. Né? A internet está aí, meu Brasil. Pois é, pô, faz Brasil o seu. É de graça. Vamos mas lá. Tá falando certo. Assim, o e-mail dele tá engraçado, mas ele tá falando certo. Vamos lá. Ah, quanto a galera que dondola, sorteie uma caneca, ou 10 minutos no programa, ou liguem para a pessoa como fosse um trote pelo Skype mesmo. Algo inesperado e põe no programa. Pronto, já vai acabar com alguns mimimis. Lembra da deixa marota que falei anteriormente? Se quiser mais ideias... Ah, uma merda, só tive essa. Que fora é uma isso, boa ideia, gente. É. Eu é, gosto de trotes pelo Skype. Eu curti aqui. Fora isso, gostaria de agradecer vocês pela dica do filme Mary Poppins. Seguinte, minha namorada conseguiu a proeza de dormir no filme Transformers. Foi só ela não, gato? Eu dormi também. Eu e Miotti. Tá, muita gente eu dormiu. E Miotti, eu dormi de roncar, muito. De sonhar, assim. Opa, tá escrito Transforme me lembra transformista, mas beleza. Transforme me lembra transformista, que me lembra carnaval, que peguei um traveco e acordei com dor na bunda. Essa história, caralho, parece de alguém que eu conheço. Uma história conhecida. Brincadeira. Não, acordei com dor na bunda. É não, bom, né? Enfim. Em um cinema 3D, então a namorada dele dormiu no filme Transformers em um cinema 3D com aquela barulheira dos diabos. Sim, ela roncou e babou. Gente, não sou eu. Esse aqui não é meu namorado, tá? Mas eu dormi também, gata. Tamo junto. Eu também dormi. Eu te ela entendo. É estilista. E o fishing que usei foi o fato dos figurinos que ela iria gostar. Que figurino, gente, pelo amor de Deus. A sainha da Megan Fox. Não, gente, que figurino de Transformers, pelo amor de Deus. Me explica que figurino. Vamos fazer outro podcast novo de moda sobre o figurino do Transformers. É. Não, depois eu quero saber isso aqui. Deu certo no primeiro filme que ela viu sem dormir e olhou pra mim e disse que gostou. Na segunda parte, meio dele, tá? Só estou esperando os canais de TV, ver o potencial de vocês, e outro que escuto, Pauta Livre, Pelada Net, Radiofobia, Rapadura, maioria sugerida por vocês. Abraço. Só que como algumas críticas são difíceis de digerir, mas lembrem, vocês estão ficando famosos e isso só tende a piorar, ha, ha, ha. Com grandes poderes, se tem grandes, dinheiro, putaria, cachaça, carai, e por aí vai. Não sou Patreon, pois acho um saco fazer essa porra de cadastro e não tenho cartão de crédito. Se quiser anunciar a conta do bebê nos podcasts, até doaria como forma de gratidão pelo trabalho prestado. É isso. Posso dar a minha conta? Não é? Eu tenho, não tem problema não. Não, o e-mail dele foi zoado, mas eu entendi o que ele quis. Gostei. E é um ouvinte que entendeu a proposta. Enfim. Valeu, Zeca. Um cheiro. E depois eu quero saber de você, que história é essa de figurino dos Transformers, pelo amor de pois Deus. Pois é. Sério. Eu queria entender o figurino. Eu acho que ele quer dizer que era o figurino da Mary Poppins. Né? Fazia mais não, sentido. Fala, Jurássico. Sou Felipe Aluoto, ou Aluete, segundo Calaveira. 29 anos. Trabalho como químico em uma indústria de polímeros e atualmente estudando engenharia química. Apesar de já ser ouvinte de vocês há mais de um ano, nunca mandei e-mail. Sou preguiçoso do caramba. Mas ouvindo o Jurassic Combo 29, pausei o cast e resolvi escrever essas palavras. Sou patrão do programa. Esse é meu patrão. Patrocínio, galera. Lembro que quando o Patreon do Jurassic Cast foi anunciado, eu fui a quinta pessoa a apoiar este site. Esse sim. É fã, hein? Uhum. Sempre contribuí com $5 e foi o comentário de um e-mail que vocês leram durante o programa que me incomodou. Eu contribuo com o site e nunca pensei em recompensa. Pouco que eu mando pra vocês é por adotar o conteúdo, é querer que o site melhore cada vez mais. Ter meu nome dito no final do programa e ser zoado já é recompensa suficiente. Se alguém contribui, independentemente do valor, pensando em recompensa, acredito que está fazendo isso errado. Eu acompanho 30 podcasts e contribuo com 2, que justamente são os que me fazem pensar. Isso é tão bom que eu preciso contribuir. Acredito que isso é o que deveria ser o ponto principal ao decidir em dar nosso suado dinheiro para o Patreon. No mais, é aquela rasgação de seda padrão, programa excelente, com edição impecável e integrantes maravilhosos. Continue sempre assim e não desanime, porque nós que amamos o site estaremos sempre aqui. Abraços. Felipe, Aluete, oh, Aluete. fofinho. Ele falou por causa do e-mail que recebemos também no outro programa, no cara criticando porque ele não recebe as recompensas também por dar um dólar. Né? Aí o Calaveira explicou tudo, né? Aí tá de boa. Felipe Aluete, você é lindo. Muá pra você. Continue doando. E vocês que doam um dólar também, continuem doando. Vocês também são lindos, tá? O importante é doar. Igual Criança Esperança. O importante é doar, viu, gente? Fazer o Teleton do Jurassic. Não, gente. Já é muito deprimente. Isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Matheus, tenho 20 anos. Faz apenas uma semana que comecei a escutar o Jurassicast. Ontem escutei o Jurassicast 11, Rock, um brasileiro. Seus malditos me fizeram chorar igual um bebê. Minha família é um pouco estranha, hahaha. Aí vocês me perguntam por quê. Eu explico. Minha mãe tem 45 anos, meu pai tem 78. Olha aí, Miote. É, igual Miote a Lorena. Ixi. Aí, ó, gente. Beleza. Que lindo! Super boa, tá, gato? E, para melhorar, meu pai tem 4 filhos do primeiro casamento, sendo que a mais nova tem a idade da minha mãe. Não, não é igual a Miote. É um pouco mais ousado. É, não é igual eu não, porque eu não tenho filho não. Faz apenas 3 semanas que meu pai faleceu. Ô, gente, perdoe. Ele era mais que um pai, era um amigo, um irmão. Quando eu era menor, vivia colado nele. Mas com a chegada da adolescência, me distanciei um pouco dele. Nunca trabalhei em tempo integral, só fazia um estágio de 1 ano em uma escola de informática há uns 2 anos atrás. Me preocupava em deixar ele sozinho em casa, já que minha mãe trabalha e ele é aposentado. Então sempre fiquei em casa, mas há umas 4 semanas ele me falou que estava passando mal, estava com as pontas dos dedos roxas, não conseguia respirar direito. Pra ter ideia, não conseguia nem falar direito. As pernas não mexiam, então entrei em desespero. E a primeira coisa que fiz foi ligar para o SAMU. Eita, caralho, SAMU é foda. Liguei 3 vezes e me falaram que não podia vir porque ele estava lúcido. Sério? E me falaram pra me virar. Gente. Como diabos eles queriam que eu levasse meu pai para o hospital? Ele pesava uns 90 a 100 quilos. Eu sozinho não aguentaria e, para melhorar, não tenho carteira de motorista. Depois que se passou umas 2 horas, ele deu uma melhorada e conseguiu sair do sofá. Então eu liguei pra minha tia e ela nos levou ao hospital. Ficamos quase 8 horas esperando para fazer os exames. Resultado, ele teve um derrame na pleura e estava com um problema no coração. Internaram ele imediatamente. No dia seguinte, colocaram ele na UTI. Mas ele veio a falecer 3 dias depois. Eu fiquei arrasado, me tranquei no quarto, sou meio antissocial e com tudo que tinha acontecido fiquei ainda pior. Não saía do computador. Eu meio que estava querendo esquecer sobre tudo que tinha acontecido. Me enterrei em games, filmes, até que encontrei o Jurassicast. Cada episódio era uma crise de risos. No começo do episódio do Alien, quase morri de rir com o audiodrama. Então cheguei no Jurassicast 11. Rock um brasileiro. Após escutar, a ficha achando que meu pai não tinha morrido caiu. Parecia que ele tinha saído para viajar e a qualquer momento ele estaria de volta. Mas ainda me sinto assim. Após escutar esse episódio, decidi mudar. Não quero ficar socada em um quarto me sentindo uma merda pro resto da minha vida. Queria agradecer vocês por terem me ajudado a mudar de ideia. Serei um fã eternamente grato e me desculpem pelo e-mail gigante, kkk. Não sei como vocês estão, pois não escutei nenhum Jurassicast atual. Quero ir escutando dos antigos até chegar nos atuais. Mas espero que estejam bem e desejo tudo de bom para vocês. PS, espero que leiam esse e-mail. Lemos esse e-mail! Nossa, não, meus pêsames. Gente, coitada. E o pior, assim, que ele ainda tentou fazer alguma coisa, né? Ele tava com o pai, ainda tentou fazer alguma coisa. Mas você fez o que você podia. Exatamente, não cara, se culpe. Você fez o que você podia e com certeza o seu pai sabia disso. É, não se culpe. É. Não se culpe. Todo mundo aqui, eu acho que já perdeu alguém, sabe que é foda, mas vai dando tempo ao tempo, que eu não vou dizer que vai parar de doer. Mas você vai conseguir resistir mais. E dá um apoio pra sua mãe também, que ela deve estar precisando aí do... desse seu apoio, é, ela deve estar precisando bem desse seu apoio, sua família. Que bom que o Jurassicast pôde proporcionar isso pra você, né? Nesse período tão, nesse momento tão difícil e tão complicado, né? Que só a pessoa que tá passando sabe o que que é, por mais que as pessoas que já tenham vivido também falem e tal, mas só quando a gente passa por aquilo a gente sabe o que que é. É muito difícil. E que bom que tá servindo de alento, de conforto pra você, né, Matheus? Mas vai em frente, você ainda é muito novo, com certeza seu pai gostaria de ver você seguindo em frente, você fazendo suas coisas, e é isso. Próximo e-mail. Bom dia, Calaveira, Miótipo, Brunão, Melina, Yasmin e demais jurássicos. Meu nome é João Norberto e depois de reunir muita coragem, lancei meu primeiro livro pelo Clube dos Autores. Link aí no cabo do site. Imprimi algumas edições e escolhi alguns dos meus podcasts preferidos para mandar uma edição física do meu livro, para vossa apreciação. Vocês poderiam então me mandar um endereço físico para eu pudesse lhes mandar uma cópia do meu filhinho? Desde já agradeço a minha atenção. Que abraço legal. E até mais. Eu li esse e-mail agora porque ele já me mandou há algum tempo o livro. Sabe, é porque eu não tive como ainda agradecer ele, né? Aproveitei o e-mail agora, então tô agradecendo, né? O livro tá aqui. Eu vou passar com certeza pro Brunão, que o Brunão vai ler ele, porque eu não tenho tempo nem de ir no banheiro, né? Eu tô tentando ler o do Star Wars ali, até agora não consegui, né? Vai chegar o do Jovem Turo também, não vou conseguir, né? E assim por diante. Então eu vou passar pra ele, quando o Brunão tiver alguma coisa, ele te passa e dá um feedback pra você, beleza? Mas chegou tudo certinho, né? Eu vi a cartinha também e tá de boa. Vamos lá, próximo e-mail, Eduardo Jardim. Caros amigos do Jurassicast, em especial Calaveira, quero me desculpar pelo e-mail sem noção que lhes enviei mês passado. O diagnóstico do terapeuta Calaveira estava certo, psicose na veia. Pelo menos minha patologia já vem carregada de uma ótima referência cinematográfica, a la Hitchcock. Mas falando sério, foi uma tremenda mancada tensionar... Acho que é mencionar, substituir o Marcos Amor. Pelo menos foi assim que meu e-mail soou. Quanto às minhas habilidades, bem, elas são reais, mas eu explico. Faço parte de um estúdio de animação aqui em São Paulo chamado Mariana Caltabiano Criações. Esse estúdio é responsável pelas animações As Aventuras de Gui Estopa e o Longa Brasil Animado, ambos extintos no Cartoon Network. Tivemos alguns perrengues, alguns patrocinadores sumiram devido à situação política do país, by PT. By Dilma, by dólar baixo, by Petrobras, by. E mais outros bys. Quase perdemos toda a equipe, composta de valorosos talentos como o animador Alex Ferreira, que já trabalhou com Maurício de Souza, entre outros da área. Daí o surto psicótico daquele dia. Queria trazer toda essa alegria que vocês esbanjam para o meu dia a dia, para o nosso dia a dia. E não é que deu certo! Após a trollada de vocês, as coisas começaram a acontecer em nosso estúdio. E está a pleno vapor. Ô, diabo! O lado chato é que não terei mais tempo para colaborar com vocês, exploradores. Mas fica aqui o meu desejo de boa sorte e uma mensagem aprendida a duras penas. Nunca desistam de seus sonhos, meus filhos. E cuidado com o tafetá. Cuidado com o tafetá. Abaixo, anexo meu portfólio e alguns vídeos sobre os nossos projetos. Quem sabe um dia sejamos merecedores de figurar como tema de algum podcast. Grande abraço, Eduardo Jardim. Legal. Mas eu não entendi o dele. O que que era? Ele mandou um e-mail e ele tava surtado? Não, porque ele mandou um e-mail no passado. Não, ele mandou um e-mail assim, meio... Foi assim, aquele e-mail que parece que o cara tá saindo correndo, sabe? Falando que ele sabe fazer roteiro, sei o quê, parte de humor, e queria fazer o teatrinho pra gente. É, foi isso que ele fez. Aí o Rodrigo sacaneou com ele. Ah, tá. Sabe, porque o e-mail foi muito engraçado, o jeito que ele escreveu, sabe? Uhum. É porque, assim, o teatrinho, eu já expliquei, não sei, não, eu expliquei pro pessoal do Patreon, né? O teatrinho é complicado porque eu tô com edição todo dia do programa, do Jurassicast mesmo, tem o que é esse dinossauro, tem os Vale a Pena da Pena, que tem um por dia. É complicado. Assim, tudo bem, às vezes não tem cabine, mas tá tendo cabine todo dia. Então eu tenho que editar, e ainda mais agora em vídeo. Né? Tem as coisas do meu trabalho, da minha filmagem, né? Que é os balés que eu filmo. Então, porra, que tempo que eu vou ter pra Lorena? Meu genro Miotti é um artista. De madrugada, ela te vê dormindo aí, ó, que beleza. É o que tá acontecendo mesmo. Ela está me vendo dormindo, porque eu não tô aguentando. Não aguenta. Chega. A gente tenta conversar 10 minutos do meu lado, ele tá muito cansado, ele não aguenta. Não, ela mulher, tá, mas tem que ver também que é a idade, né? Não, vê com esse papo não mesmo. Sem isso não, viu? Ah, caralho. Né? Então isso tá complicado mesmo, tem muita coisa. E o Brunão tá com a filha recém-nascida, a menina tá com uns meses ainda, né? Então fica complicado. Né? Vai ser difícil de voltar ao teatrinho. Pode ser que um dia volte. Mas a gente fez o teatrinho do Feitiço do Tempo, né? Foi assim, um excepcional, pra comemorar a data e tudo. Né? Mas assim, quem sabe um dia pode voltar. A gente pode até pedir ajuda do pessoal pra fazer roteiro. Mas o problema todo é a edição, porque dá trabalho a edição um teatrinho. Mais Patreons terá uma criatura de Jesus lá, um mini escravo, um chinês preso. Não, gente, chinês não. Que é isso? Uma criança chinesa presa. Ai, que horror. Uma criança chinesa presa fazendo edição de vídeo, tá? De vídeo não, de áudio. E costurando figurinos de Transformers. Gente, o que é o figurino de Transformers? Eu tô até agora, sério, eu vou elaborar isso. São caixas? São... O que é? Você, ouvinte, descreva o que é um figurino do Transformers, né? São as cores... Eu já pensei numa drag queen. RuPaul, belíssima, toda trabalhada no chroma. Olá, senhores, tudo bem? Não vou entrar em detalhes sobre o programa e tudo mais. Como vocês sabem, melhor do que eu, o dólar já está na estratosfera e indo ao infinito, fazendo com que o Patreon fique mais caro do que imaginávamos. Vocês já ouviram falar do Padrim? É o mesmo sistema que o Patreon, porém é em real. E no Brasil? Deem uma olhada, talvez ele ajude a atrair mais ouvintes. O PDG já está lá. PS, não estou ganhando nada, somente é uma sugestão. Abraço. Não, e ele é nosso Patreon. É o Valdir Fumeme. Ele é nosso Patreon. Ah, é o Valdir que tem uma quedinha pelo miote. Pois isso. É, viu? Tô de olho, viu, Valdir? Então a gente vai fazer o padrinho também. A gente vai fazer, só que assim, é porque... Esse é o problema, assim, eu tô editando direto, o Brunão viajou agora, né? O Calaveiro voltou a trabalhar, então fode todo o nosso esquema aqui. Mas vamos fazer sim, a gente... Cadê a criança chinesa presa pra fazer essas coisas, gente? Oh, falta de profissionalismo do ser humano, eu vou te contar, né, meu Brasil? Mas aí eu acho que, nesse sentido, dava pra aderir o Padrim e continuar o Patreon. Vai fazer os... Não, vai continuar com os dois, é, vai, não vai tirar porque outro, vai, né? Que a galera tem gente que tá sem saco de fazer um cadastro, que quiçá... Deletar uma conta e fazer uma conta em outro canto. É. E gente que gosta do programa, né? Então, de repente, é interessante ter essa opção também. Às vezes o pessoal que não tá acostumado ter essa opção aqui. Em real. Quero ver quando vai começar em euro, gente. Em yen. A doação em yen. Já pensou? Em libras. Olha que beleza. Tem aqui um e-mail do Diego Jansen. Jansen, não sei como é direito se pronuncia, mas enfim, ele fala assim: caros jurássicos e jurássicas, quero vir agradecê-los por todos os programas que fizeram até hoje. Sou 22 anos, já enviei uma mensagem por intermédio da Lidiane, pois estava com vergonha de escrever para vocês. Olha que besteira, só escrever, né? É. Bem, quero agradecê-los também por serem o meu melhor... Vou repetir, tá? Melhor remédio contra a depressão e a síndrome do pânico, com as quais luto todos os dias. Rodrigo, obrigado pelas palavras ditas no programa sobre o Robbie Williams. Sei que falou sobre o assunto no geral, mas senti como se as palavras fossem diretamente a mim. Obrigado por trazerem as vozes de tantos personagens que me ajudaram a crescer, como o Márcio Seixas, e como o Batman me ensinou a fazer o bem a qualquer custo. Risos. E novamente, obrigado por serem o melhor remédio contra a depressão e a síndrome do pânico. Sou eternamente fã de vocês. Diego Jansen. Muito lindo. Bonitinho, né, gente? Obrigada, Diego. Rodrigo não tá aqui hoje não pra ele ouvir seu obrigado, mas eu acho que vale pra todo mundo, né, que participa do programa, que produz. É bom saber que você tocou uma pessoa. Sim. Né? O programa do Rock é um programa que toca muita gente, né? Que às vezes é incrível como muita gente se emociona. E esse do Robin Williams também dá pra sentir que ele mexeu com muita gente, né? Com certeza. O programa do Rock me deu motivos pra fazer uma monografia inteira sobre podcast. Olha! Então é isso, né? Muito obrigada pelo e-mail. Continue usando o Jurassicast contra... Vamos lá. O Jurassicast é remédio para depressão, tristeza, para síndrome do pânico, para caganeira, para tédio, Para solidão. Para psicose. Para solidão. Jurassicast, melhor remédio. O engraçado é como recebemos e-mails sobre o Rock até hoje, né? Até hoje esse programa do Rock, o pessoal manda e-mail. Tem 4 anos que estamos com esse programa no ar, né? E até hoje o pessoal tá falando. Porque assim, pode continuar, tá? Eu não tô reclamando, não. É para continuar mesmo. Vocês querem falar do primeiro programa nosso? Pode mandar e-mail, tá? Que a gente vai ler. Vai, não sei se vai ler no ar, né? Mas a gente vai ler, vai com a coisa, dar até um feedback, não sei. Porque teve um e-mail de um ouvinte que ele mandou sobre o live. Deixa eu ler, só achar ele aqui, ver se eu acho, porque seria bom ler ele rapidinho, seria o último. Olá, Jurássicos, meu e-mail vai bem direto e sem firulas. Vamos lá. Eu não gosto do formato live de podcast. Não sei se sou o único. Pelo jeito, faz bastante sucesso, pois praticamente todos os Jurassicasts são lives agora. Já falo sobre isso. A questão é que o podcast perde um pouco seu sentido. Afinal, a ideia de um podcast é você estar no ônibus, na rua, lavando a louça, etc. E ao mesmo tempo acompanhar uma conversa. Já no formato live, para que o podcast seja aproveitado da melhor maneira possível, é necessário assistir ao filme junto com vocês. Fato que nem sempre é possível. No meu caso, por exemplo, eu gosto do Jurassicast por causa de vocês. Vocês são pessoas engraçadas, divertidas, com uma química legal, por isso escuto o podcast. Não necessariamente por causa dos filmes em questão, que em sua maioria são obras bem medianas, mas que rendem ótimos assuntos. Dessa maneira, eu não fico motivado para assistir Força Sinistra, Dama da Lotação, etc. Quero só escutar a conversa e me divertir, fato que não vem acontecendo nas últimas edições, pois os comentários são centrados nas cenas exibidas. É isso, forte abraço e, se possível, volte pelo menos em alguns podcasts ao formato antigo. O que aconteceu nesses últimos meses? Lançamos um Jurassicast, depois do Elo Perdido, e teve um live. Só que no mês seguinte, não conseguimos botar um Jurassicast normal, de filme. Então lançamos um live de novo. Aí no mês seguinte, foi o quê? Foi o live, o Jurassicast, e chegou o próximo mês, foi o Jurassicast normal de novo. E depois veio o live. Porque assim, é sempre... A ordem que a gente faz é o quê? Filme, Elo Perdido, ou Dinossauro, ou Jurassic Combo. Filme, Elo Perdido, ou Jurassic Combo, ou Dinossauro, o que for. Tá? Sempre é alternado assim. Não importa a ordem do live ou do Jurassicast filme normal, tá? Sem ser o live. A gente vai ter um por mês de cada um. Sempre assim. Eu expliquei isso pra ele, eu até respondi esse e-mail pra ele. Ele entendeu. E outra coisa que muita gente não sabe ainda. Gente, o Jurassicast Live está no YouTube. Não é só o nosso áudio falando com o filme passando. É a gente aparecendo. A gente está embaixo na tela, filmado, a gente está filmado com o filme em cima. Sabe, você vai assistir a gente vendo o filme, é a mesma coisa. Você não precisa dar play ao mesmo tempo que o nosso áudio, já tá lá no YouTube pra vocês. Muita gente reclama, o filme já está lá no YouTube pra vocês, é muito mais fácil. A gente tem programa toda semana, sabe, uns não agradam, não é todo mundo que baixa o Dinossauro, não é todo mundo que baixa o Divã, não é todo mundo que baixa o Elo Perdido, sabe. Muita gente baixa o Jurassicast. Tudo bem, o nosso programa mais baixado até hoje, por incrível que pareça, é um live. Nossa. Que muita gente não gosta. Mas foi um programa mais baixado até hoje. Eu vou até falar qual foi o Superman 3. Superman 3 foi o nosso programa mais baixado até hoje. Bateu o recorde da gente. E é um programa live, que eu nem botei no YouTube, porque não teve como colocar no YouTube. Né? Então é isso, pessoal. Vejam, assinem o canal. Sabe, tem muita atração no canal também do YouTube. Tem Vale a Pena todo dia, Vale a Pena também tá em vídeo. Acho que as pessoas nem estão sabendo disso também. Vale a Pena tá em vídeo, tem que estar na Hora do Chaca de vez em quando, depende do que for. Essa semana saiu um agora. É legal conferir, gente, tá bacana. Os Vale a Pena são legais. É sempre bom, dá uma olhada lá. Uhum. Né? Sempre chama outros convidados, não é só eu, ou assim, eu, o Cleiton, ou eu, o Calaveira, eu, o Brunão, eu, a Marina, às vezes a Marina participa também. É, até a Melina já veio aqui em Brasília, participou. Então, sempre tem eu e alguma pessoa, sabe? Eu sempre boto outros convidados. As irmãs Bruno lá, né? Toda a família Bruno, elas participam também. Teve um Vale a Pena, que saiu sexta-feira agora, que foi um Vale a Pena surpresa, porque foi um filme que eu fiquei de cara quando assisti, sabe? Foi um incêndio, vocês assistiram sexta-feira aí. Então, eu botei dois Patreons que eles me indicaram o filme. Falei, então vamos fazer o Vale a Pena, porque o filme é sensacional. Então é isso, assim, tem muita atração de vídeo no Jurassicast. E tem atração quase todo dia. Tem muito site que não faz isso. Tem site grande que não bota atração todo dia. Viu, gente? Se tiver entediado, se tiver hashtag chateado, se tiver mal, entra lá no canal do Jurassicast, entra no site, que você vai poder ouvir, vai poder ver a gente. E a gente tá lá. muita coisa mesmo. Just help yourself to the love in my heart, your smile has opened. Então é isso, pessoas lindas do meu Brasil, Guarani, maravilhas brasileiras. Muito obrigada pelos e-mails. Muito obrigada a quem patrocina e a quem não patrocina, a quem só escuta e se diverte com a gente. O Jurassicast é o melhor remédio para qualquer tipo de doença, seja lá qual for a sua. Continuem escutando, continuem se divertindo. Até o próximo. E tchau, tchau. Miote, diga alguma coisa. Tchau. Sucinto. Sim, Tinez Pepex, minha convidada especial. Gostou, minha filha, de estar aqui? Claro, né? Contar a sua história. Agora as pessoas vão parar, né? Assim, de. O pessoal tem umas imagens meio estranhas do meu relacionamento com o Leonardo, sei lá, né? Não sei bem o que é que pensam, mas tem gente que fala umas coisas assim meio sem noção. Então vocês agora estão conhecendo a nossa história. Esse caso de amor. É uma história de amor, gente. É. Maria do Bairro. Maria do Bairro com Romeu e Julieta. Com tudo. É. Com muito hashtag babado, hashtag confusão. Ai, meu Deus. Mas deu tudo certo no final. Então é isso, seus lindos. Continuem escutando, continuem se divertindo, continuem usando o Jurassicast para todos os fins que você achar possível e provável. Acessem meu YouTube, tem conteúdo todo dia, como o Miotti falou. Não tem nem pra que você se sentir entediado tendo o Jurassicast na sua vida. Tá sozinho, tá carente, tá triste? Entra lá e dá uma olhada na gente. É sempre alguma coisa lá pra poder te alegrar. Vai no canal do YouTube e digita dica de sedução. Aí sim. Pra se amarrar. Oh. Só não mostra pra sua mãe, gente. Não deixa a mãe ver, por favor. Não deixa a mãe ver. Não. Sério. And I thank God that the world's been blessed with a thing called love. You can't see it with your eyes, hold it in your hand. But like the wind that covers our land, strong enough to rule the heart of any man, this thing called love. It can lift you up, never let you down, take your world and turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Oi, aqui é o Miotti. Queremos agradecer muito a esses patrões. Tiago Oliveira, Martim, Costa, Luz, Raio, Estrela e Luar, meu iaiá, meu ioiô. Lucas Dias de Freitas, me chama de internet, pega no meu browser. Hélio Paiva Neto, muito mais do que uma boa vontade. Vanessa Brizola, se você fosse um fogão, eu beijava todas as suas bocas. Vitor Dutra Freire, de manhã você come o uísque sachê porque você é um gato. Kleber Ota de Oliveira, me chama de cheque pré-datado e me segura por uns dias aí, seu lindo. Meu Deus. Arthur James Silva Bonifácio, você não é cardiologista, mas mexe com meu coração. Ana Carolina Martins, você é corretora? Então deixa que eu te seguro. Nossa, essa foi horrível. Foi ruim, hein? Rio Geek Store, loja de colecionáveis. Coleciona consolo também? Cláudio César, vamos fazer sucesso junto? Sempre quis ter um filho chamado Sucesso. Teu cachorro não gostou. Essa foi feia. Ele. Eliezer Souza, se tu fosse um peido, eu não ia te soltar nunca. Ai, Eduardo Torres de Albuquerque, me chama de BR, deita em cima de mim, seu lindo. Matheus Belo Guimarães Barbosa, tu não é colher, mas tá dando uma sopa, hein, feio? Ladino Maia, não sou chave de cadeia, mas você roubou meu coração. Oh. Tá muito fofinho, só porque esses euros aí piscaram. Andréia, me chama de pequena empresa que eu te mostro o grande negócio. Arrasou. Alexandre Teixeira, eu sei que tu quer me curtir. Dá um like aí. Hugo Costa, gato, tu não é pescoço, mas mexeu com a minha cabeça. Cláudio Capitio Valério Brito Ferreira. Ai, chega, faltou ar. Henrique Carlos Diniz, gato, me